Number 907, Mike Charlie, are you ready to cut flag level 1202 Leo? Number 907, Mike Charlie, clear to Leo, Sierra Bravo, India, Lima, flag level 120. Take off from runway 10, right turn, Corral Departure. Charlie Oscar Romeo Alpha Lima Departure. Scott code 5024. Frequency of departure is 119.35. Change the Scott code to 0263. The correct code is 0263. Okay, just correct, after takeoff runway 10, perform Corral Departure. Negative direct Corral position. Perform Corral Departure, please. Feedback is correct, Apron 3, report when you're ready to start up. Copy. No 613, Brasília, 360, pronto para cópia. A escuta do 3. O no 613, Salvador, Brasília, autorizado nível 360, rota Pesulu 17. Decolagem igual no zero, primeira curva direita, perfil da saída, Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Arbor, Elefa, onde intercepta a rota Pesulu 17. 5022, no transponder, o controle em 119, decimal 35. O no 613. No número 3, copiou Brasília, autorizada 360, decolandão no zero, primeira curva à direita, no perfil da Arbor, pós-Arbor direto Elefa, para interceptar Pesulu 175022, no transponder de 935, controle com o número 3. Correto, 01 no portão, reporte quando pronto, fracionamento push, gol. Camarada pronto, 13, gol. B62, desse mantém ao nível 060 na chegada à área, agora de LS X-Ray. Ajuste no 0 no 4, são 3662, acione a identificação. 060 no 0 no 4, são 3662. Passaria 2224, complete final S, torre 1186. West 775, we're clear for final approach runway 10. Externo baixado e travado, passarelo. Passarelo 2224, tá livre pouso na 10, o vento 120 graus com 8 nós, QNH 1014. 785, uniforme confere, Guarulhos 360, pronto para cópia? Pronto. Uno 885, Guarulhos autorizado, 360 ao nível, a rota é up, Zulu 21. Decolagem 10, primeira curva direita, perfil da saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elefa, onde intercepta a rota up, Zulu 21. 5020 no transponder e o controle em 1 no 9 decimal 35, gol no 885. Autorizado, nível 360, upper Zulu 21. Decola da pista 10, curva direita, cumprindo o perfil da saída Arbor com transição Elefa. 5025 é o transponder, gol no 885. Negativo, corrigindo o transponder, o 5020-5020. O controle é 1 no 9 decimal 35 ou no 885. 985-020-1935, controle 985. Correto, reporte quando pronto, fracionamento hoje. Portarei. 1-2, desse mantenha 2000, autorizado final LS X-Ray. 2000, autorizado final LS X-Ray, achando 6202. Paga a cópia agora. Maravilha, perfeito. Então vamos lá. 5827 da Web, autorizado Galeão, nível 340. A rota é Upper Zulu 10. Decolagem dão no zero, a primeira curva direita, prefira a saída da El Leda. Após Leda, voa direto posição Bridge, Bravo, Romeo, India, Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu 10. 5027 no transponder, o controle em 1-9-35-5827 da Web. Autorizado 340 Galeão, decolando no zero, curva direita após saída da El Leda, após Bridge, onde interceptamos a Upper Zulu no zero, 5027-935, transponder para o objeto 5827. 03 ao portão, reporte quando pronto, fracionamento push 5827 da Web. Obrigado, reportaremos no push fracionamento, objeto 5827. No 04 Web 5723. Ok, report when you're ready to text. Mike Charlie. Hotel, Honda 90, put Mike Charlie. Desde 662, desse mantenha 5000. 5000, 3662. Web 5723, desse mantenha 6000. 6000, 1014, Web 5723. Passaredo 2224 no solo 34, livrando à direita, chame o solo 121.9, boa noite. Direita 219, boa noite, passaredo 2224. The West 775, check the landing gear, the wind is 130 degrees with 8 knots, QNH 1014, clear to land, runway 10. You're down locked, clear to land, runway 10, go to West 775 heavy. Ajuste no 014. 1080, na margem. 14, LF. 3. Alfa, tá aqui o Juliette para reportar o 2224. Funcionamento TAM 3603 no gate 07. TAM 3603 aguarda no 07. Guardo. 2224 Passaredo via Juliette, posição remota 1 no quadro. Quando lá tem sinalizador. E agilizar, agradece. TAM 7 Passaredo Juliette, a remota no quadro vai agilizar. Counter, good evening from Counter 077 continue 11 to make an uniform request other than driven to Frankfurt requesting level 330. Okay, Counter 077, we are meant to copy, but level 330 to Frankfurt. May we start the pushback in the meantime? Okay, wait a minute, please. Florida West 775, only grounded 36. Vacate the runway by the right and call ground control 1219 taxi. And have a good night, sir. Alright, I'm vacating on the right, 219 of Florida West 775. Good night. Afirmativo, TAM 3603, após o Passaredo parquear na remota, coordenação equipe de solo está livre no 07, TAM 3603. A gente vai coordenar 3603, obrigado. evening, ground. Good evening, Hawker 907, Mike Charlie at 843, request taxi. Okay, 907, Mike Charlie. Bring your taxi via apron 3. Report when you're ready to enter an apron, please. Okay, report when ready for middle apron, Hawker 907, Mike Charlie, is that correct? Okay, taxi via apron 3, taxiway India until holding point 1810. When you're ready there, contact 118.6, altimeter 0104, November 907, Mike Charlie. 1014, Roger, Hawker 907, Mike Charlie, apron 3 to India, and holding point 1013 there, contact Cal 118.66. Okay, could you confirm source on board, please? Confirm souls on board, please. Oh, yes, sir. Sorry, souls on board, there's 4 total. Salvador Ground, Florida West 775, Decatur, run me via Alpha. Paulo, gol número 3, pushback, acionamento, gate 1. Afirmativo, gol número 3, 01 na portão, aguarde, puxa, beleza? Assisto, tá aguardando, 13. Florida West 775, taxi square head, hold position, maintain position before taxi kilo, please. I will position at kilo, Florida West 775. Né, 6212, completo final do procedimento, chamando a torre agora, 1186. 1186, fala bem, obrigado, senhor, daqui a pouco. Até. San 3662, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento ILS. Autorizado final do ILS, descendo para 2000, da 3662. Web 5723, desse mantenha 3000, início em redução. Para 200 mais. Gente, 3000 pés, pode ser 210, senhor? 210 inicialmente. Temos aeronave que está transportando enfermos, queremos orientá-lo para a pista 97. Web 5723. Assim, então está reduzindo, 5723 mil pés. Exo 1-9, prossiga direto para a final da pista 97. Exo 1-9. Direto para a final da 97, galera. Web 6310, desça e mantém a altitude de 4000. Poção Oxané 6310, desça e mantém a 4000. 4000, 6310. November 907, Mike Charlie, look at the whole point lining, contact 118.6 now. Pena, baixar travado, Oxané 6202. Oxané 6212, livre pouso na 10, o vento 130 graus com 8 nós e o altímetro no 014. Livre pouso na 10, o Oxané 6212. O no 6-3 é o solo? Prossiga o solo mesmo, tá 6-3. Coordena 5 de solo, vai passar um Airbus da TAM a sua cauda, então mesmo livrar o pátio, está livre seu push back acionamento no 01, voo no menos 3. Ok, após o Airbus levar o pátio, está livre seu push back acionamento no 01, voo no menos 3, grata. Condo 077. We are ready, copy, correct, sir. Condo 077, clear to Frankfurt, flight level 330 via Upper Whisk 58. After Recife, Romeo Echo Charlie. Uniform 551 until embed position, Alpha Mike Bravo X Tango. After, uniform November 857. After a closed flight plan route, Take off from runway 10, left turn, book departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, Cajun transition, Alpha Romeo Uniform transition. Scott 5026, and the frequency of departure is 119.35, Condor 077. Condor 077, destination Frankfurt, Parable 330, runway 10, left turn, Puka departure, Arroyo transition, and we follow the upper Whiskey 58 to Recife, then the upper Romeo 551 Hamburg, followed by the upper November 857, the after flight Grand Route, with scope 5026 and departure frequency 119.25. Okay, could you read back the departure and transition, please? Puka departure, Alpha Romeo Uniform transition. Read back is correct, stand 1-1, are you ready to perform pushback now? Affirm. Okay, report when you're ready to taxi, Condor 077. Condor 077, start pushback approved, call you ready for taxi, thank you. Jonas approved, leave the center tower, 7-2-2. Chame a 2-1-2 no solo aos 4-4, por gentileza agilize a liberação à direita e chame o solo em 121.9. Tenha uma boa noite. Agiliza, chama solo 1-2-1-9. Obrigado, boa noite. 060, aguarde LSX Ray, pista na 0, ajuste na 014. Acione identificação, TAM 3858. Mensagem foi intercortada, se eu compreendeu, descida para 060 e identificou, TAM 3858. Afirmo, na chegada à Mari, aguarde LS X-Ray, TAM 3858. Aguardar LS X-Ray, dá 1-0 na chegada à Mari, TAM 3858. Solo, Salvador, com pushback acionamento, objeto 5827 no gate 3. Portão 03 para aguardar 5827 da web, ok? Cliente, aguardando objeto 5827. Solo, Salvador, boa noite, acionei 6212, livrou, nossa escuta. Boa noite, 6212 Oceané, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette, por gentileza. Alfa, reportar antes da Juliette, o 6212. Salvador, o triple 52 no meio, ciente da uniforme, retirando 170, Pararacaju para foto. Já em coordenação com o centro, 170, 52 no meio da triple, uniforme confere informação em curso, aguarde. Guarará. November 907, Mike Charlie, airborne at 45, call now departure control 119.35. Have a nice flight and a good night, sir. 1935, thank you so much for your help. Have a great night, Hawker 907, Mike Charlie. Good evening, Hawker 907, Mike Charlie is with you. At 2,600, climbing 12,000. November 907, Mike Charlie, radar contact, climb, maintain flight level 120, corral departure. Corral departure, climb to and maintain flight level 120, Hawker 907, Mike Charlie. Via India, 286, ponto espera, menos 3, boa semana, trago. Cuidado final LS, Web 5723. Cuidado final LS, Web. Chané 6310, desça e mantenha 2000. O Chané 6310. 2000, 6310. Quando iniciando o pushback, ok? Gente, mantém a posição da Juliette aguardando o 6212. O 5827 do objeto já se encontra totalmente pronto, inclusive com o fim de retirado. Afirmativo, já com o fim de retirado. Afirmativo, tá livre 03, o portão é porta táxi 5827 da web. O portão não tá no táxi, o objeto 5827. Tá 3603, livre decolagem da 10, o vento é 140 graus com 8 nós. Iniciante imediato 3603. Boa noite, táxi via Alfa, repórter Enzo, taxi Juliette. Via Alfa, repórter Enzo, Juliette, 3662. Salvador, boa noite, voo no 603, atingi o ponto de espera pronto. Número 3, a Lima, tendo 0, boa noite. Boa noite, Lima, tendo 0, voo no 603. Eco Zulu November, tá livre pouso 97, cheque o trem, vento 140 graus, 8 nós. Livre pouso, trem de pouso baixado e travado, Eco Zulu November. Tan 3258, desse mantém a altitude de 3000, ajuste 1014. Seja o péssimo no 0114, Tan 3258. Flete aproximação, aguarde pista livre para pouso. Guardando pista livre, 5723 da web. Tan 3603, decolou os 48, controle 1935, boa noite, bom voo. Boa noite, Tan 3603. Controle de Salvador, boa noite, o TAN 3603, decolou na sua escuta. TAN 3603, contato, fui manter nível 340 na saída da El Leda, após Eudes. Gente, quando possível, vá na proa da El de Leda. Autorizado direto Leda, TAN 3603. Direto Leda, 3603, gente, obrigado. 5216. Sim, Matheus, só para informação... ainda não consegui contato com o Centro Recife, ok? Para a sua autorização. Por isso o motivo da demora. Ok, muito obrigado. A gente fica na guarda aqui. Autorizado, decolagem da 10. Iniciando, no 6 ou no 3. O novembro, são só os 4-9 e é para o pátio 4, né? Perdão, pátio 5, então livre táxi, frequência livre estacionar, boa noite, Eco Zulu November. To 8,500 on our own, or will someone tell us to do that later on? If you desire, or clear after Corral, you're going to ask to switch to Ilhéus Approach, and you request to descend to Ilhéus Approach, okay? Ok, we'll do it. Thank you. Sim. Para o táxi, objeto 5827, 142 a bordo, 3:40, alterando com fins. Via Indy no ponto de espera, chama 2862, altímetro 1014, 5827 da Webjet. Grato, no ponto de espera, 1086, objeto 5827. Condo 077, clear taxi via Manapron, taxiway India, when you're ready, at the road point, contact tower 118.6, altimeter 0014. Condo 077, we taxi via the apron, India, and at Charlie, we contact tower 118.6 when ready, and unit 1014. Três decolados na Arbor. O Chaneco, então, gol no 613, contato na decolagem, suba e mantenha 360 na saída Arbor, após Elefant. Ok, a restrição é 310, é isso? Desculpe, subindo para o 360, 360, agora nosso computador foi atualizado. Ok, obrigado. Torre Salvador, Abjet 5827, próximo ponto de espera 10, pronto. Boa noite, 5827, mantenha o ponto de espera 10. Mantenha o ponto de espera 10, Abjet 5827. Tá 3258, desse mantenha 2000. 2, tá livre o reporte na DEA. É o número 2 para o posto. Reportamento. Web 5827, visual com as duas aeronaves na final, não é isso? Afirmativo, senhor. Ok, após o Ocean, que é a segunda aeronave, está livre alinhar e manter 1-0. Após o Ocean, alinha e mantém 1-0, 7527. Web 5723 no solo aos 52, agiliza a liberação à direita, chama o solo 121.9 e tenha uma boa noite. Cliente 209 ao livrar à direita, agilizando 5723. 12 após o 767 da Condor via Juliette, portão 10. Após 909 da Condor via Juliette, portão 10-6292. Então 3662, segue o Airbus da Oceana Avianca à frente via Juliette 08, portão. Segue o Airbus da Avianca Juliette 08. Web. Aparecendo o gol. É quase. Estamos agilizando. Reto a vento. Agora livre pouso, Xanem 6310, 130 com 8 nós. Obrigado. Autorizado pouso 6310. Jorge! Minha bosa! Alô, Salvador, boa noite, Web 5723, livrou na escuta. 5723, boa noite, táxi via Alfa, táxi lento, portão previsto é o 06, ainda se encontra ocupado, ok? Ok, táxi lento, via Alfa, para o 612, 5723, aguardando. Ok, vai aguardar antes da taxiway Juliette. Tele da Juliette, Web 5723. O 1885 ao solo. Prossiga. Coordenação equipe de solo. Vai passar duas aeronaves à sua cauda, a primeira é um Airbus da Oceania Avianca, a segunda é um Airbus da TAM. Após o Airbus da TAM, talvez você puxe o decacionamento, me alisa o portão, gol no 885. Após o segundo avião, o Airbus da TAM está autorizado, gol no 885. Trip 512 no 6, agora sim, pronto para cópia. Holding, at the holding point, control 077. Web 5827, livre decolagem da 10, vento é 130 graus com 8 nós. Livre decolagem da 10, objeto 5827. Vamos direto a Aracaju. 5036 é o transponder, o controle 19 decimal 35, trip 5216. Afirmativo, só corrigindo a saída, é Puca Jama, ok? Juliette Alfa, Mike Oscar, é o esposo da Jama. Ok, Puca Jama, obrigado. Nada, posição remota, reposto quando pronto, pressionamento e puxa. Trip 52, 1 no meio. Estabilizou, chama agora a torre, 1186, então 3858. 86, obrigado. 5836, uniforme confere, Recife 330 aguarda. 330 aguardando, 5836 Web. Poxa, né, minha 310 na escuta? Na escuta. Segue o tráfego à frente, mantenha a posição antes do taxi Juliette, 6310 do Chanel. 1-0, vai manter. Salvador, boa noite, 3858 da TAM. Baixado, travado, estabilizado na final. Ciente, agora em pista livre, tá 3850. Discussão. Zero, na saída da El Leda após Bridge. 340 da El Leda, a proximidade de Valeda? Autorizado direto, Leda. Obrigado. 583 Meda, UAB. Autorizado 330 Recife, via Buisk 58. Decola da...